98, táxi 73 a bordo, 12h24, João Pessoa. Eu fiz Lu Oscar Oscar, go ahead. Kenegão no 08, bom voo. 1895 vai chamar a ponte de espera 098, gravita uma boa noite. Passaria do centro aeronave da Gol via Indial, no ponte de espera da 10, torre 1, 1895, QNH 1008. Chega na boa, Indy Alpha, 1895, passaria do 2222. 2 Salvador, Azul 4062, estabilizado. Azul 4062, continue a aproximação, agora autorização em pouso. Agora autorização em pouso. Salvador, boa noite. 1098 da Gol, ponto de espera da 10, pronto. A linha decola sem parada, 1098. Afirma, a linha decola sem parada. Autorizado, a linha decola sem parada, pista 10, 110 graus, 4 nós. Sem parada, a linha decola 098. Oscar Salvador Ground. Just confirm, you have it to take off to runway 10 or 17. Okay, Salvador to Golf Vito Alpha Charlie, cleared path level 370 via Upper Zulu 10 after flag of Poland flight plane route. Take off runway 10 after left turn. Luca Departure, Zipar Transition. 19.8 Salvador Departure Frequency, and Skok 5443. Lua Centena, com 4 nós, pouso autorizado, pista 10. Autorizado, pouso 10, na 4 metros. Your first array is Upper Zulu 10. Waypoint 4, come to startup. Go to Zulu Oscar Oscar. Ready to start to taxi, contact to tower 118.95. Go to Zulu Oscar Oscar. Oi, Salvador, boa noite, azul 6908, está visual estabilizado, baixar travado. 6908, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguarda, azul 6908. Go ahead. Confirm. Affirmative. Puka departure after Puka flies depart transition. Puka departure depart transition. 4062 ao 54121. 1211, obrigado. 6908, pista livre, 140 graus, 4 nós, pouso autorizado. Pouso autorizado, azul 6908. Saída 2228, após o tráfego na curta, Lima tem pista 10. Após o tráfego na curta, Lima tem 1-0 para saída 2228. Meia direita, 1211. Meia direita, salve 2111. Paulo Salvador, boa noite, 6908, Bruna, para trás. 6908 segue Alfa Quilo para o Pátio 3, atende ao sinalizador. Alfa Quilo, Pátio 3, com o sinalizador, 6908. 1-0, passaria do 2222. decolou 58-119-8, bom voo. 19-8 vai chamar para a saída 2228, boa. Taxi via Oscar, runway 17, report leaving on Lima Taxi. Clear taxi via runway 17 and leaving that Lima taxi to enter April 1. Your departure will be runway 10. Golfe Zulu Oscar Oscar, clear until home point runway 10 via April 1 in India. Reporting direct for takeoff. Xenia 62, 58, boa noite, pouso autorizado pista 10, 140 graus, 04 nós. Gente, livre pouso Xenia 62, 58. Na 6258 no solo aos 07, 121, 1 à direita. 258, Alfa Juliette, por 05. Golf Zulu Oscar, Oscar, Bonnet 10, so contact Salvador, departure 119.8, have a nice trip. 119.8, Golf Oscar, Oscar, have a good night. Oi, Salvador, bom dia, gol no 972, final da estreia, baixo travado. Autorizado pouso, pistão no 0, vento, 140 graus, 3 nós. Tem pouso livre na 10, gol no 972. Leviathan Mike Alfa Sierra na ponte 2. Mike Alfa Sierra, prossiga. Solicita autorização de reboque da ponte 2 para a posição 1 ou 3, já contactado com a SPS. 2 para 3, bate 1. Positivo. Tá autorizado. 1 ou 3, remota, bate 1. Mike Alfa Sierra na escuta? Positivo. A gente mantém a posição, a aeronave que acabou de pousar agora vai prosseguir para o portão 8. Aí aguarde a autorização para prosseguir no reboque para remoto no 3. No solo 18, direito, 121, décima 1. 21 na direita. Alô, Salvador, boa noite. É o gol 1972 de volta. 1972, segue Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette até 8. Tapa Serra, prossegue o reboque até a remota. Positivo, certo. Solo Mike, Alfa Terra, parqueado na posição número 1, 3, bom dia, obrigado. Entende.